DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Sendo um show a cada apresentação. É com você, meu DJ. Pop. Vai começar mais beduma. Tu me ensina a parada. Chop, chop, chop. E quem é do pop, vem comigo. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Muito. É muito pop na tua cabeça. Muito. É muito pop na tua cabeça. Muito. É muito pop. É muito pop. Enlouqueceu tudo. Tua cabeça é muito pop na tua cabeça. É muito vai começar na cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga o bracinho pra cima. Tá ali na palma da mão. Tá nessa brincada, tá nessa brincada, tá nessa brincada, tá nessa brincada, tá nessa brincada, essa brincada, essa brincada. E aí, Flávio? Fala, fala, fala, Tomix. Tá na hora, hein? A sequência da sarrada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma essa sarrada. Toma essa sarrada, toma essa sarrada. Bota o bracinho pra cima e tá feliz. E tá ali na palma da mão. E quem é de equipe também levanta a mão aí, galera. Joga, joga, joga mais. Joga pra cima. Quem vai amanhecer porre na rua aí, meu irmão? Sabor da fruta, Júnior Sabor da Fruta, é no máximo, mano. É no máximo. Pra gente começar, pra gente começar, pra gente começar, pra gente começar, vai. A gente brigou, eu mandei. No primeiro dia, tão foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher. Quem tem a má ideia? O Tomix que faz o show. Então faz o S agora, então joga. Então e joga. A novinha solteira, vem comigo, vem comigo. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde. Onde da tu gente. Tem moral? No super pop, confesso, tu tem moral. E veio aqui no pop, pra sentar no grau. E veio aqui no pop, pra foda pra ela. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Para o seu contato, procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix se tocando, ele é vale de favela. Vai ligar pra ela. O pop vai pra cima, o pop é pressão. O pop... Bota pra cima, bota pra chão, vai. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. E aí, meu parceiro DJ Diego? Piratão, Jamoninho. Vai de lá, tocando a família, balançando. o Ninho, bota o águia pra voar. Pop Live tá tocando. E aí, Júnior? Sabor da fruta. Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. E aí, família? Se a pressão. Ei, família, eu tô me que... Toma, toma, mãe. Ei, família, eu tô me que... Se a pressão não é mais... Qual é a parada agora, papai? Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão. Tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu, tereu. Bora que tá mil grau, velho. É o Tomix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. Porra nenhuma. Peraí, quem tava esperando por esse dia? Quem tá aí com o bolso cheio do dinheiro, levanta a mão. Quem tá gastando muito hoje aqui, levanta a mão. Levanta. Aí tu diz, bebê. Atura, ou surta. Atura, ou surta. Atura. Vem que me sem limites. O Thomas meio limite, tá ali com a gente. Obrigado, Matheus. Rinaldo, Vinícius. O Iago também. Sabe, garoto? Hoje eu vou colar na aparelhagem. Hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu já passei no mercado, comprei sete catuaba. E aí? Isso é apenas um esquenta. Hoje nossa noite tá mil. E aí, meu parceiro Lucas, cacetada, dá-lhe a cacetada, maninho! Atura, ou surta, atura, ou surta, atura, ou surta, atura, ou surta. Mexe esse move, mexe, mexe, mexe! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! O bagulho tá doido! And do the Harlem Shake, and do the Harlem Shake. Joga o bracinho pra cima, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma... Acelera a bicada, acelera a bicada, acelera a bicada. Um, dois, três, e aí, dois... Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Só Deus. Frente que ninguém pode com pop. Cocada boa, não é? É cocada boa. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Não bate de frente que ninguém pode com pop. Lotadinho, Humberto, parede! Parede! Tá de pop! Murilo Galvão do Pop Red, lá do Guamá. E aí, Marcos Cardoso? O Jairo também tá na parada comigo. Os guiados do Bosque, o Deval Japora, o tio Reco Neto. Tá todo mundo aqui. Músicas de letra, maninho! Um, dois, três, como é que é? Só quem gosta dessa música! Joga a mãozinha pra cima, quem gosta dessa música aí que eu quero ver, meu irmão! Só quem gosta dessa música! Joga pra cima, vai! Amor, eu sei que eu falhei bem. Tu sabe, sabe? Amor, eu sei que te magoei bem. Deixa alguém, maninho! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Qual é a parada? Eu te amo tanto. Família Boa Esperança! Tá aqui comigo, obrigado! DJ Jorginho, do Sol. super impacto. Sente, se tu ainda me amas, amas, amas. E quem tiver apaixonado, joga pra cima e pode cantar. Só eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, mais uma chance, mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Lorena Beckman, Murilo Silva, Laís, no show do Pop. Super. Vamos tentar conversar. Pop na cabeça, velho. Tentar conversar. Lucas Cacetado é a primeira dama. Tá aqui com a gente. Atila. Tanto. Rony da família. Tanto. Rubro Negro já vai ter. Sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. E quem vai amanhecer tomando todas, canta aí. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais. Só mais uma chance, só mais uma. Marte Varinde! Batida! Um, dois, três, vem comigo, vem! Está tão longe, porque você não volta, meu amor te pede. Muito obrigado, William Amorim, o Kelvin, o Wesley do Rock, ficando... toda a família supersônico do Pop também. Oi, meu amor, tu... Júnior do Sabor da Fruta, meu amor, tu é... tá DJ Tom Mix. A noite as estrelas ilumina o meu quarto. E o nosso amiguinho Lucas Pop tá aqui com a gente, Tom. Oh. Grande amigo da família Pop e do representante da gente. Aqui é a Baitetuba. Alô, Lucas! É muito pop na tua cabeça, maninho! É muito pop na tua cabeça. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Que tem? Um bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o novinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. Brota aqui na base, vamos. DJ Givanilson e a primeira dama Iris Menina, tu vim daqui no show do Pop Live da Liginho. Bora, GG! Vamos! O GG que é super triga! Também tá na parada, bora, GG! Senta um pouquinho! Da novinha linda! É muito safadinho! Todas as novinhas! Todas as novinhas! Da novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp! Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o novinha se encantou! Quem é do Paysandu? Quem é do Remo? Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Bota na pressão! Tome-se! Bota na pressão! Bota na pressão! Quem torce para o Remo, bate na palma da mão! Quem torce para o Remo, bate na palma da mão! Quem torce para o Remo, bate na palma da mão! Quem torce para o Remo, bate na palma da mão! Quem torce para o Remo, bate na palma da mão! E as mãos, tome-se! O Smoke já tá loucão, aí tome-se! E quem é do Paysandu? Quem torce pro Paysandu, bate na palma da mão! Quem torce pro Paysandu? Paysandu, bate na palma da mão. Vem tosse pro Paysandu, bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh, hey. Vai, vai, oh, vai, vai, hey. Vai, vai, oh, hey. Vai, vai, oh, vai, vai, hey. Oh. Acelera tu. Acelera, maninho. Acelera, maninho. Acelera, maninho. Acelera tudo. Acelera tudo. Acelera tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Vai estourar. Um, dois, três. Agora, papá. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. E já tá na área o MC Dourado. Bora, Dourado, bora, Melody. A noite é nossa, maninho. Ei, ei. Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Tá ali na palma da mão. Tchan, tchan, tchan. E quem é de equipe é mais detuba. Estamos na área, velho. Super Pop. Hoje é aniversário da Tassi Luquita. Bora, Tassi. Bota na pressão. Bota na pressão. E quem tá de aniversário, bota pra cima, porque é rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. Amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Tá todo mundo louco, velho! Banda, banda, quero mais. Esse pop tá uma loucura! Vou no pop, não vai não! Vou no pop, não vai não! Vou sim! Não! Vou sim! Ah é? LG, meu top marketing do Brasil! Brasil! O meu grande parceiro empresário Veras tá aqui com a gente. Fala, Rômulo Veras. Fala, Romildo. DJ Thalisson. De Marquerina. Somente dessa vez, nunca mais, nunca mais. Vamos incomodar. Se você liberar as chaves do carro. Jack, bora lá, peca! Acabou. O nosso amigo Anderson! Dançou. O da loja Anderson Variedade, está todo mundo na parada, velho! E aí, pega lá, gente! Meu parceiro Nando Pop! E também o Oscar Live! Bora, Nando! Bora, maninho! Júnior, Maurício, Nael, Jack também da nada. Me deixou na solidão, mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão? É Deus. Não, perdão. Eu quero é romantismo, velho. E quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima aí, papai. Tu, bonitinho, também daqui. Aqui. Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber tudo que eu preciso. DJ Diego Piratão. E aí, DJ? Aí, DJ. Bora, maninho. Aí, DJ Tomix. Muitas viagens buscando milagres pra enlouquecer tudo, piradão. Se enlouqueceu. Inventei meus sonhos buscando respostas longe de mim. cachorro louco. Domingo comemorando o seu aniversário aqui com a gente, Maurício Altino Som. Alô, Maurício, lá do Altino Som. Milena Salles, Rodinei. Felipe Lopes é pop, maninho. É o pop. Desaba, você não sai da minha cabeça. Não, você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Lembrando, galera, que hoje, sábado, aniversário de 30 anos da empresa Pop. E o bagulho vai ser lá no Paraclube. Pop Sum, Pop Live e o Bregaço. São 30 anos. Parabéns, empresa Popson! Popson! É a maior família de aparelhagem do Pará! Brasil! E o tempo apaga, mas esse amor... Parabéns pra Erika Ribeiro, o Maldosa da Guiguagê! O Michel do Pop Live, o Bequinho, o Jackson, família Invasores! Não sai da minha cabeça, não... Você não sai da minha cabeça. Bora do mix e mudar esse playlist. Um, dois. Eu quero que entenda que nada é maior que o meu amor por ti. E as estrelas, velho? Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir. Super! Estourado e o toque aqui no Pop Live. Cada minuto e segundo longe de você. Me falta o chão, me falta o ar. Dá vontade de morrer. Bora, Murilo Silva. Bora, Laís. Lorena. Daqui, mano. Minutos e segundos pra te encontrar. O Dudu. O Gleidson GDI. Também tá aqui comigo. Te amar. Mas parece que os segundos se transformam. Lucas Cacetada. E pensou que o dia nunca vai passar. Uau. Nunca vai passar. Fico louco nesse apartamento. Não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em... Olha aí, meu amigo David! Eu quero que entenda. Que é, papai? Fala pra mim! Que nada é maior que o meu amor por ti. Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Na tua cabeça, é muito pop. Na tua cabeça, é muito pop. Na tua cabeça, é muito pop. Na tua cabeça, na tua cabeça, na tua cabeça. E aí, LG, pop na cabeça, pop no coração, pop em tudo, porque aqui no pop é assim. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai bebendo e vai fumando. Vai bebendo e vai fumando, vai tomando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Vai bebendo e vai fumando. O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. O Tommy que cê tá tocando, o Tommy que cê tá tocando. O Tommy que cê tá tocando. Bebê, como é que é no pop? Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido. Tá mil graus, bagulho doido. Tá mil graus, bagulho doido. Joga pra cima, bagulho, joga pra cima. Bagulho doido. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bagulho doido. Enlouqueceu tudo. O Pop Live é pressão. O Pop entrou na tua cabeça e ele não vai sair. E aí, WM? E aí, DJ? Tá tudo ok, tá tudo bacana, velho. Vai, pô. Tá tudo bacana, tá tudo yes. Hoje é sem palavrão das suas músicas, né, maninho? Mano, já falei, eu não vou falar palavrão, não canto falando palavrão, tá ligado? Ok. Que não, pô, tu vai as músicas, os caras vão fazer o clipe, é pipi. Tá? É verdade, meu irmão. Lado. Faz sentido nenhum. Então bora, maninho. Tranquilo. Então bora. Eita novinha, maluca. Bale câmera lenta. Vem com a gente, a mãe tenta uma vez. Tem umas amigas que brisa no chão, ela fica no colo, ela senta, vai. Vai. Joga a mão pra cima, quero ver. Feel so close to you right now. Assim, ó, jogando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Faz um movimento. E aí, meio quilo do ritmo. E primeiro é Lito. Agora o Mortadelo Juliano da frente. E o delegado Vessi. Aí, Gabi, também tá com a gente. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Quero ver. Super Pop. Vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora tu. Não adianta tu voltar, menina. Romildo Veras, o Lédio Marcarino, o empresário Romildo Veras, o da companhia do DJ Thalisson. E aí, Thalisson, alegria, entretenimento, é Pop Marinho. É o Pop. Ela vai se apaixonar. Thiago Joelson, vai sentar, da família Mutantes. Vai sentar, e hoje o lançamento da equipe de Dinamite. Aqui no Pop Live, alô Dinamite. Samuel Arena. Thaísa, Dani, Elivane, Maiara, Evila, Paola. Tá todo mundo. Bora pra cima, Dinamã. Martins, mais um. Pode ter certeza, é mais um, doutor. Yuri Martins. Estão por aqui com a gente, Murilo Galvão. Dá-lhe bicada aí, maninho, tô contigo. Obrigado, Patrick. O da Perareca Saúde. E aí, tu, qual é teu signo, maninho? Eu sou, transariano. E fala muito, interesseira. Sou transariano e tô querendo só transar. Fala muito, interesseira. E aí, LG? Transariano e tô querendo só traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola. Bora, Rosinha! Aqui pra ela, ó. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Fique no pior pra chegar em casa e levante as mãos, que eu quero ver. Levante as mãos, levante as mãos. E tá ali na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. Bora do mix, detona, vai ter uma. Passando mal, tô passando mal. Enlouqueceu tudo! Parabéns, empresa Popson! Pará Clube! É a maior família de aparelhagem do Pará! Pará! Bota o bracinho, bota pra cima! Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão! Sacode tudo! DJ Daniel é moral. Tudo salvo, guerreiro da galera. Com DJ Daniel. você vem me procurar, como faz desde o início. Alô, meu parceiro Gafanhoto! Tá aqui com a gente, Gafanhoto! Um abraço pra você! Olha toda a equipe de segurança dando todo o giro, acompanhando os quatro grandes aqui, parabéns aí! Alô, Eli Farias! Vamos nessa! Alô, Demar! Olha, aborreceu, hein? E você, hein? Eu me acostumei a viver. Quero abrir de novo as portas pra você, do meu coração. Eu juro que não. E o pop vai levando o som com o volume bem mirim, bem reduzido, pra galera curtir. Aqui, meu irmão, tá ali batidão, tá ali batidão. Aquela do Mix. Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Dói. Como dói. Dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo. Fábio Cardoso! Tu vem daí com a gente, ele e toda a galera. Seu nome é. Bora, Fabinho! O rock é nosso, maninho! Uma prova desse amor. Você pode te amar. Ao som. Aqui. Me declara. Xerife, detetive, pastor, juiz. Bora, meu irmão! Eles se unindo no super pop. Mais uma marca. Banda. Banda. E aí, meu parceiro Jorginho de Breves. A maior. Confirmado, quinta-feira, noite da brincada. Com o DJ Tomix e Maninho. Lá na Big. É muito pop na tua cabeça, brother. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Banda, banda, banda, Hendrix, Hendrix. E aí? O Jaco da, o JF Davi Cabelo, Xoxota Pesada de Macarena. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é. O Super Pop com o Tom Mix tocando reduzido. Mas o clima é gostoso, meu irmão. O clima ninguém segura. O clima ninguém baixa dele. É pressão. Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. E te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir. Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde. Como é que tu tá? Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E quem tá feliz, dá aquele grito! Vai curtir os melhores sucessos. No arrasta povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no águia. Obrigado, meu Deus. Vou no pop, e vou fazer o S. Vem comigo, vem! Com DJ Alisson. Oi, Maninho, nosso americano, vem com a gente, o Sal. Só dando um giro, reconhecendo a área. Meu mano também, Barros. O Jorge Barros. E o Cris Oliveira aqui com a gente. Um abração pra vocês, Jorge e Cris Oliveira. Dá-lhe o Toninho no pop! Virou! O Emerson do supermercado campeão da Terra Firme! Valeu, Jota, S da Xoxota Pesada de Barca Arena, mãe. Sempre no pop. Baitetuba, meu coração. Valeu, Baitetuba. Lorena Beckman. Laís. Tá ali pra cima, Murilo. Só no uísque, né, papai? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Nunca nem vi, não. Grande Michel, Bachala! E aí, Bachala? Da boutique do Bachala! Neo Project, uma realidade virtual pra você! Meu parceiro administrativo, Christian, tá aqui com a gente registrando tudo no fone, Marinho! A gente comemora lá no Paraclube 30 anos o da empresa Pop. De um lado, Super Pop Live. E do outro lado, Pop Show. E no meio, o Pregaço. E pra gente comemorar juntinho. Parabéns, empresa Pop Show. Pop Show. É a maior família de aparelhagem do Pará. Pará. E isso não se compra, se conquista. E vai ser assim, ó. Mostrar como é que vai ser contada essa história hoje, meu irmão! O show do Agui me faz sonhar, não consigo controlar, vou dançar curtindo o som. Super! Do Agui de fogo, amor, DJ Ali só tocar e Juninho a metralhar os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. E quem tá feliz, faz um S, quero ver, quero ver! Faz o S, levante a mão e faz um S. Faz em cima aí, gente! Escamoso, o Everton Ferreira e aí, vereador Dadá. 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. Baby, meia força. Não dá mais para te esquecer. O motor é garotinho. É um som de qualidade. Tu vem daí com a gente. Eu queria tanto te conhecer. Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado. E tá pegando fogo no meu coração. Os irmãos! DJ Ellison vai agitar. O teu Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode me tralhar. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Louco por você. Eu aqui de fogo vou te ver. E no dia 22... na Vila Socorro. Pop Live em Dadá. E a história vai ser contada assim hoje. Levanta a mão, faz o S. Levanta a mão, faz o S, faz o S. Faz, faz. Oi, Maurinho, obrigado ao grande amigo Rafael dos Margaias, ele e a sua bela, nossa amiga Isabela. Bom regresso pra vocês, aqui no Pop 30 Anos. Baby, vem pra mim, agora amor, vem ficar comigo, te quero onde for, não sei viver. Aí, Tom, dia 23, confirmado na Vila dos Cabanos, o Pop Live. E detalhe, Juninho, a nova, o Magnus, recebe o Pop Live dia 23, viu? É mais uma do Eric do Hot Dog. E a galera do Caio Sound. O Clark, Brinda, Christian, o Japa, Renan. Meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Super Aí tu, pra relembrar Jaizes, coloca uma soca gostosa, uma lambada daquela pai d'égua do Pop aí, pra gente encerrar bonito, meu irmão. Ele abraça toda a segurança do Satraque, a segurança Espartagus. Valeu, Maninha, em nome do Alisson, Juninho, Tom e Nandinho. A história do Pop foi escrita assim, ó. Passando, passando, passando, pra encerrar, maninho. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop. Go, go, DJ Ira. Go. Manduca do crocodilo, meu irmão. Alô, Manduca! É muito açaí na tua cabeça. Meu parceiro! Bife Show e o Bigode também, parabenizando a família Pop. Valeu, Bife Show! Oi, oi, oi! Olha quem tá aqui do ladinho, o meu amigo Jorginho. E aí, Jorginho? Os fanáticos. Tia Kelly também, meu irmão. Bora, Kelly! Do Bazuca lá no Boutiquim. O Pop Live vai pra cima, Mauro Sul. E vamos nessa, Sidney. Quarta-feira, maninho, maninho. Dudu, o grande surge daí. E toda a galera tá por aqui com a gente. E aí, Agostinho, filho de Garapé Mirim. Aqui. Senhor, por mais um show do Águia de Fogo Super Pop.